Carreteiro, tu me diga, onde está tua boiada? E o boi da ponta, Jaguané. E o boi do coice, Bola Branca, companheiros de jornada. A carreta junta mansa, a tristeza hoje me invade. E o Jaguané já morreu. E o Cola Branca já morreu. Hoje me resta saudade. Eu tenho de lembrança é o Ronda, meu parceiro, carreteando não faltava ao meu lado, sempre estava o meu Cusco companheiro. Carreteiro, tu me diga, onde está tua boiada? E o boi da ponta, Jaguané. E o boi do coice, Cola Branca, companheiros de jornada.